sinto a tua boca escorrer-me pela boca, tua mão na minha quando passamos na rua. Tudo incomoda os olhos de quem imagina a saliva que perdura nessa mente imunda. Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Tu queres, pois queres puxar por mim, eu sei que sim. Ainda não bateu, mas vai bater, eu sei que sim. São penas e plumas, lantejoulas e batom. E entro mesmo a sério em ti, em mim, assim. Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. Fizeste outra vez o sorriso mentiroso, como se me conhecesses desde há tanto tempo. Acabo por ser o que não queria ser. Estou apaixonado pelo teu braço direito. Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. Eu fugi de casa duas vezes para a estrada e das duas vezes me devolveram a casa. Depois houve uns anos em que estive numa escola e que aconteceram muitas coisas até tu chegares ao pé de mim e vês que eu sou assim. E quem passou por ti até chegares a mim? A cumplicidade foi crescendo até morrer e todas as pessoas achavam que era doente. E essa mente imunda afinal é muito limpa. E essa mente que não é imunda é muito linda. Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin.